O trio da humildade. DJs Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Neto Saudade e o pretinho DJ Dal. Eu! Juntos, eles irão balançar, sacudir e fazer a alegria da família Pop. Aqui na Super Máquina do Tempo, Pop Saudade 3D. Bora começar a manhã, assim na TV! Você que já dançou agarradinho, para dançar um pouquinho solto, balançar o esqueleto e fazer onda aqui na TV. A gente vai começando a abraçar toda a família Saudade. E hoje chega juntinho aqui no Bar do Ginho pra curtir. Vamos lá! Meu parceiro João Tubarão, amiga branca aqui com a gente curtindo. Meu parceiro Quinho Saudade lá na área. O homem da Pílula Azul. Vamos lá! Fefeu Saudade tá na área, minha irmã. Meu parceiro Bragança tá na área. O Pecado Barão tá por aqui com a gente, curtindo só de boa. Vamos lá! E é o som do Pop! Só pra dançar soltinho um pouquinho na TF. Já já tem muita saudade pra família! Segundo! Nosso lado direito, nossa Pop Shop. Tá aqui com a gente, curtindo, só de boa. Um abraço! Meus lambi-lambi estão por aqui. Meu parceiro Denis e a cara dos peladeiras. Bora ver! Tati da TF, William Cachorrão. Valéria Pop! Vamos lá! Do Barão viaja, viaja, viaja. Sai carinha de criança. Sacode pra do essas músicas passam um filme na cabeça do Deca. É, Deca? Ô, tempo bom. Pop Saudade 3D. E a gente vai logo reforçando o convite para nossa família Saudade, que hoje, segunda-feira, tem a volta do Pop Saudade no Bar do Dinho, na Terra Firme. E até às 22 horas, ninguém paga ingresso para curtir o Dinho Saudade e o Pop Saudade. Hoje, aqui no Bar do Dinho, na Terra Firme, tem a volta do Pop Saudade 3D para a família curtir e dançar. É! Bota meu pretinho, vai botando meu pretinho, agitando, sacudindo e balançando assim, assim. Quem não tem hora pra chegar em casa e dá um grito! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima pro pretinho! Quem é que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem tá solteiro, dá um grito! E só quem tá solteiro e joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Quem é sincero aí dá um grito. E só quem é sincero joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. O eu sou sincero. O eu sou sincero. Quem tá solteiro aí dá um grito! O eu tô solteiro. O eu tô solteiro. Quem é do clube do Remo? E a torcida do Leão? Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai, Remo! Mais alto, mais alto. Remo. Vamos lá. E agora sai, sai e sai da frente. Mais alto. Sai e sai da frente. Quem é do Remo, dá uma vaia que é do Pai Sandu aí. Égua, cê é gordo. Meia dúzia de gato pingado. Quem é do clube do Remo, dá uma vaia que é do Pai Sandu aí. Só quem acredita que o Pai Sandu vai ser campeão da Copa Verde aí. E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Igual no Mangueirão, canta assim, eu quero ouvir. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. É bicolor, é bicolor. Segura! É bicolor, é bicolor. Quem é do Pai Sandu, dá uma vaia que é do clube do Remo. Quem é do Pai Sandu, dá uma vaia que é do clube do Remo. E toca meu pretinho, solta o som assim, assim. Vai, vai, vai, vai, vai. Give me a oh, if you got your funky bus fare. É pop! Bora, Lene! Tá por aqui com a gente também, curtindo, só de boa! Amiga Tati da TF! Mano do Saltinho! A Tati da TF e seus pais hoje, curtindo Pop Saudade, só de boa! Bora, João! João Tubarão! Música. Para com isso, DK, sabe o que é nós? Ladrão, sempre ladrão. Alô, Zé Gordo! Empresário Zé Gordo de Marituba! Só passando o solo, Pop! Só passando o pano, Zé Gordo! Bora! Segura! Já já muita saudade pra família dançar e viajar aqui no Papo Saudade. Bora balançar um pouquinho assim. Hoje, segunda-feira, tem a volta do Papo Saudade aqui no Bar do Dinho. E o Dinho Saudade. E um detalhe, começando às 16 horas e até às 22 horas, ninguém paga ingresso pra curtir. Vamos lá! Chega em casa, joga a mãozinha pra cima aí! Um, dois, três, vai! Dona Yolanda, o seu Deco, aniversariante da noite, hoje curtindo o Papo Saudade aqui no Bar do Gino. Parabéns, felicidades, que Deus possa sempre abençoar vocês, tá bom? Sucesso! Alô, meu Ultra Shop! É o Pop no Dinho! Vou te pegar, essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda, somos piratas, o gueto é macaco. Pra fazer as meninas dançar, bora! Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Chaka vem dançando com a galera, nessa aventura que é pura emoção. Esse Pop é muita onda, vai! Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Barriguda, olhou seu pezinho, que chulé, Zé. Olhou todo o copinho desse que eu vou te dar. Olhou seu rostinho, olhou a barriguinha, olhou seu pezinho. É Pop! Olhou todo o copinho desse que eu vou te chugar. Balança pra lá, balança pra cá. Sacudiu, tremeu, tremeu sem parar. Vou tocar meu pretinho, vai tocando meu pretinho, vai girando meu pretinho, vai tocando assim no Pop. Um, dois, três, um, um. Bate forte o tambor, galera! Pra dançar, solta um pouquinho, bora! Bate forte o tambor. Quero tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Bate forte o tambor. Quero tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Pop! É nessa dança que meu boy balança e o povo de fora vem para brincar. Dalton! É nessa dança que meu boy balança e o povo de fora. O Pretinho. Meu parceiro João, ele é a primeira dama, a gerente da Lojas Mega Família está aqui com a gente, curtindo só de boa. Um abraço, João, do Pretinho. Aqui é Pop. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor. Eu quero a tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tá. Papo Saudade, Badujinho e o Pretinho vai tocando! É, Zé Gordo. Bora, Magrela, vai! No samba ela me disse ralar. No samba eu já vi ela quebrar. No samba ela me disse. Aline Carroceira, tá por ali com a gente. Ele é na top, bora, Aline. No samba ela gosta do ralar, rala, me trocou. Vou invadir esse sítio, hein? Vou lá! Alô, meu Ultra Shop! Vai ralando na boquinha da garrafa. Se não tiver a garrafa, vai desce na tal da latinha uma em cima da outra, né, Zé Gordo? É na boca da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Desce mais um pouquinho. parceiro Marambaia tá na área. Que de saudade, homem da Pílula Azul. Boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai subindo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. O casal Xodó, Chupé e aquele. Os casal considerado no prestígio. Bora! É, ela gosta do rala-rala e no embalo do samba ela só pensa em ralar. Só pensa em ralar. Ela vai estar do rala-rala, com a boca da garrafa, não gostou de ralar. Pois é, malandragem. 19 não é 20. Conversa de malandro, não faz curva. Diz que tem que o povo vem. Isso é companhia do pagode. Bora, mostra pra mim, juntinho, vambora. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Vai dançando! Bora, João, duvida. Não demora, que chegou a hora da dança do ventre. Bora, Branca. Vem de fora, vem de fora, moçada. Você vai com a entre. Balança o corpo, meu bem, não demora, que chegou a hora da dança do ventre. Olha o Ali Babá. Tati. Ali Babá. Babô. Ali Babá. O Calipa tem pacote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha. Hoje o Prestígio começando diferente que no Bar do Dinho na Terra Verde. Pra família viajar. Vamos lá. Já aquela saudade pra você dançar coladinho, meu irmão. Ali Babá. O Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no piquinho do peitinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das cadeiras dela. Vai ralando o tchan comigo. Rala, ralando o tchan. Rala, ralando o tchan. Olha o Kibe. Habib, o pecado barão. Agora faz essa cobra coral. Seu... Uma vez ladrão, sempre ladrão. Subindo. Bora, Bragança. Subindo, que maravilha. Cheguei no oásis ordinária. Estou todo molhado. Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra. Só não deixa essa cobra te picar, pelo amor de Deus. Subir, a cobra subir. Bora, Andrei, de cada da Brahma. E a minha magrela só de boa curtindo o Papo Saudade. Vamos lá. O pé. Ali Babá. Ah, ladrão! Ali Babá. Calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no picolho no decote dela. Olho no decote dela. Olho no decote, no decote, no decote. Molho, molho, molho, molho, molho, molho. DJ Dalton, não tem mimimi. É saudade pra valer. Pra viajar, tira o badotinho, bora. Marcelo Dodô, taxista. Bora, minha lobby, lobby. Vamos lá. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma... Eita, minha pop show, Bivia. Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. E mulher. Você foi o meu erro perfeito. Bora, Carla. Carla Viagem. Esse direito, depois de amar, Cris Salazar. É pra não mais voltar, jamais. Pop. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta, que eu estou a te esperar. O meu erro perfeito me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, pedindo pra te ver. do dia. E o Pretinho vai derreter no Lene. É. Bora, Cleitinho. Minha outra chopp. Aqui com a gente, curtindo só de boa. Pra ficar comigo. Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio. Saudade no Pop 3D. Minha porta está sempre aberta. 3D. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Papo do comércio. Sempre curtindo com a gente, Pop Saudade. Vai ser considerado aqui no Pop, meu irmão. Bora, Popó. Sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo. Esquecer Rafaela, saudade. Aquele amor que eu perdi. Bora viajando. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Pop. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha. O baixando deles e a Carla. Nosso casal peladeiro tá aqui com a gente curtindo só de boa. Coração, hoje que senti só sem ninguém. Rapaz, bem, olha só. Eu já te esqueci. Que é viva sempre aparece, né, agora? Eu já sou feliz. Pop. Com aquele amor que eu nunca quis. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu. Deixa eu abraçar o parceiro Marambaia. Você não tá curtindo com a gente novo, Pop Saudade. Um abraço! Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. E eu vou. Eu já te esqueci. Eu já sou feliz. Com aquele amor que eu nunca quis. Todos me condenam. Eita! Que são de saudade. Mano do Saltinho tá na área. Viajando no Pop Saudade. Vamos lá! Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se de madrugada. Manuela do Saltinho, agora. Tá fechada com Pop Saudade. Comentam que eu estou sofrendo. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. E eu vou me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mal de você. Se agora eu estou sozinho e se você me esquecer. fora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Dale Pop Shopping! Hoje, segunda-feira, tem a volta do Pop Saudade aqui no Badujinho, na Terra Firme. Começando às 16 horas e até às 22 horas. Ninguém paga ingresso pra curtir. E o Pop vai detonando! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. É o casal Xodó. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Decado Marão, vai pra cima. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E eu ouço. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Equipe Ultra Shop. A equipe Ultra Shop já está no circuito. Se você me quiser. Para Cleitinho. Se você me quiser. João Tubarão, agora, está fechado com Pop Saudade. Seja considerado do pretinho, meu irmão. Vamos lá. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Meu parceiro Popó do Comércio. Ele, amiga Rafa Saudade, tá viajando, meu irmão. Se você me quiser, Popó do Comércio e Rafa Saudade estão fechadinho com Pop Saudade 3D. Se você quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Bora viajando! Meu amor está. Deixa eu ter endereço certo. Ana da Tapioca da Valor. Trago flores, trago rosa. Alô, Cisma do Sol, está gravando? Meu amor está. Seu especial vai pra minha amiga Simone, meu parceiro Carlinho, lá do Vero Peso. Esse casal Simone curtindo o CD do Pop Saudade. Mais um CD do Pretinho pra ficar na coleção. Vamos lá! As estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores. Nosso amor não terá fim. Próximo sábado tem Pop Saudade, Tauari, lá em Capanema, no Baile dos Coroas, Pop Saudade e o Rubi Saudade pra fazer onda pra galera. Já no domingo tem Pop Saudade no Lacraus e Benevides. Bora, Zé Gordo, mais uma fronteira com Pop. Vamos lá! Hoje é a noite do meu bem, as estrelas vão sorrir. Tá chegando também a segunda edição aí, as camisas do Lambi Lambi. Vai ser duas apresentações, uma no Cineral e uma no Pop Saudade. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Nosso amor nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Aí o Bilu diz assim, Pretinho: o quarto está na penumbra, tem champanhe no gelo, preparei com carinho tudo pra lhe agradar. Aqui no Pop Saudade tem música suave, as nossas preferidas nessa primeira noite. Pop Saudade. Quero esquecer da vida. Dalton. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Que de saudade, a Valéria. Tudo está o Pop Comércio. Só falta você chegar. Alô, Pera. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Tô baixando o vermelhão. Vai dar saudade no quilômetro 29 do Tauá. Fazendo a presença aqui com a gente em Belém. Tá curtindo o Pop Saudade. Valeu. Desejo louco de te amar. Alô, Madudinho! Só está faltando você chegar. Não, Bilu, tá bom, tá muito quente já. Só está faltando você chegar. Obrigado, meu parceiro André, do Chegada Brama, minha amiga Magrela. Obrigado, Anny, tamo junto, sabe que é nós. Hoje, segunda-feira, tem a volta do Pop Saudade aqui no Bar do Gílio, tá bom? E é claro que você é o nosso convidado especial. Segunda da ressaca, ressaca do Círio, pra você viajar. Gílio Saudade e Pop Saudade. 3D. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Pega a prestinha, Gleice, de São Caetano de Odivelas. Que eu achei desgostinho. Desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Só está faltando você chegar. Sonhei com você. Foi um sonho bom. E a gente? A gente se amou do princípio até o fim. Bora dançar com o Pretinho assim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Aqui no Pop. E triste eu então fiquei. Bola, Maramaia! A saudade de você chegou. Não consigo aqui viver assim. Pop. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Cachorro, Maramaia! É bom, vim de saudade aqui com a gente, gostinho. Mas William Cachorrão. Quero ter você. Volte. Da TF, seus pais, hoje curtindo o Pop Saudade, só de boa, é verdade. Eu beijei você, eu lhe abracei. A minha mãe deixa. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui. Vejo nessa palma a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sobre o teto. você no bar do Dinho. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Já filho viado. Além do tempo, meu pensamento conduzindo a voz do não. Do Barão Vermelho já está na área. Só estou na mente. DK do Barão, no Pop Saudade. Dá-lhe DK! Uma vez ladrão, sempre ladrão. Como disse a minha amiga Naná e a Keila. É. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Uau! Dá pra doer, dá pra doer. Ah. Dá pra doer. É uma mixaria, nem dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá. É só um pedacinho, nem dá pra doer. Dá pra doer, dá pra doer. Hoje, segunda-feira, tem Pop Saudade de volta no Bar do Dinho. Pra você curtir. Vamos lá! Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria em cantar. Só restou. Meu parceiro DK do Barão, aqui com a gente, curtindo o som do Pop Saudade. O cara que já perdeu duas carteiras pra Naná e pra Keila. É, meu irmão. Uma vez ladrão, sempre ladrão. Bora, DK. Dá pra doer, dá pra doer. Aline Carroceira, Eliana Top. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Alô, Bilu! Uma ladrona, DK. É. Carente de amor. Ah, tá, é cunhada essa. É como eu estou. Venha me fazer. Cadê o Bilu? Por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar, ser minha rata. E a gente da família Saudade, a família Pop Saudade, deseja a todos vocês um feliz Círio, né, Zé Gordo? A toda a família paraense. É, meu irmão. Badudinho! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau. Olha o gato, Bilu! Miau, miau, tu está morando, meu quintal. Acho que esse gato é goiaba. Empresário Bragança, o rei do açaí da terra firme. Bora, Bragança. Um pouquinho, sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. E a gente em cima do. Obrigado, minha Pop Shop, tamo junto, hein? Sabe que é nóis. Embaixo do sofá. Vamos lá! Se a cama quebrar, bora pro chão. No chão também é bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Mais uma! Nem bem liguei, ilusão que o tempo em algum lugar deixou. Bora viajar. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. É pop! Passeios pela tarde, sessão das seis. Pop saudade. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Pop saudade. Andando de mãos dadas, meu coração, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. Assis Produções. Tá gravando? Você chamar por mim. Bora! Sonhos não são sonhos se você nunca me vê. Bora, Lu! Lu das coleguinhas, mais uma vez hoje curtindo carreira solo. E a Joelma deu pra trás, né, Lu? De novo. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando a gente ama, quando se ama, a gente não traz. A gente cuida. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, DJ Dalton! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me. Bora, terra firme! Já tem outro em seu lugar. Carinha de anjo. Né, Bilu? Já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho a minha mente enxuga. Vai não! Vai não! Ele não vai não! Deixa pra lá, deixa pra lá. Um dia você vai pensar no que faz, e a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando a gente ama, quando se ama, a gente não traz. Vamos lá, família! Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Alô, minha baby! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Eu disse que a melhor resposta pra vida é o silêncio. É. Juro que eu não vou mais chorar. E aí? Por alguém que só me faz sofrer. Vou enxugar as lágrimas sofridas. Vou cuidar da minha vida. Vou tentar te esquecer. Pop saudade. Você me jurava um grande amor. Eu sinceramente acreditei. Era só você que eu queria. Mas o tempo foi passando. Descobri que me enganei. Eu não consigo mais viver. Ei, Ana Dobby! Já sofri. E amiga Ligue Pop agora. Você. Agora é pop. Bora! Não adianta mais tentar. Vídeo Saudade, a Valéria. Nosso casal aqui sempre curtindo o Papo Saudade. João do Barão, obrigado, meu filho. Tamo junto. Hoje, segunda-feira, tem a volta do Papo Saudade aqui no Gide, hein? Não sei dizer porquê. No amor é inevitável isso tudo acontecer. Aquelas brigas gostosas, é gordo. Quanto mais eu brigo, gosto de você. O melhor da briga é a reconciliação. Que de saudade, Valéria, meu irmão. Novo que nasce faz explodir o coração. Não suporta tanta emoção. Ei, Cacá! É lindo te ter de novo em meus braços. Gostoso é sentir teu perfume no ar. XDK do Barão é um talento. E ter teus carinhos. Teu corpo todinho. E a vida inteira te ter. Ela fala assim, pretinho. É só em meus braços que você se acalma. E a gente nuzes em cima da cama. Fazemos amor como da primeira vez. Ai. Seu corpo tão lindo. Eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga de uma vez. Vamos lá, Tefi! Meu parceiro João, aí o gerente das lojas Mega Fábio Star, tá aqui com a gente, curtindo só de boa. Hoje no quintal de casa, hein, João? Denise e a Carla, nosso casal peladeiro, nosso é longe. Bora! É lindo te ter. Cleitinha, primeira dama, nossa outra chope. Vamos lá! Gostoso é sentir teu perfume no ar. E ter teus carinhos, teu corpo todinho, que a vida inteira te tem para amar. É só meu parceiro Gilberto e a Kelly, meu casal xodó, aqui do Papo Saudade. Meu parceiro Gilberto também é peladeiro da saudade, hein, Gilberto? Segura, vem aguardar! Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como vou. Aí o decado Barão fala assim, pretinho. O Pop é o Pop. Eu quero você. Dalton. Pra minha mulher. Pretinho da saudade. Eu sei da vida. Que você levou, que você amou, pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. William, o cachorrão do cu. Eu amo você. William, cachorrão. Um abraço de Michel, meu parceiro Jorginho. Aí o Sushi Man, meu parceiro Kalel, aí do posto Redentor, aqui com a gente, curtindo. Um abraço do Pretinho, meu irmão. Meu parceiro Vermelhão, aí do quilômetro 29 do Tauá. Venga, vinga. Lá do Irana Fazenda, fazendo derrame de gelada aqui no Papo Saudade. Um abraço, meu irmão. Só a carinha de neném. Ser feliz. E Você é tudo que eu quero. Babuzinho! Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Enquanto isso, o Prestinho vai derretendo por aqui. A emoção que me alucina outra vez, noites e noites eu sonhei com você. Vamos lá, família! Te querer. Pop! As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Aquelas noites. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. O casal pop já está na área. Ah não, é o casal xodó. Eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Tá chegando também a Sexta da Saudade. Aí, Sexta dos DJs da Saudade. Lá no ponte da BR Marituba. Mais uma do meu parceiro Zé Gol. Prazer. A emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Alinho, Cafu. Noite. Pastor Deixão, Anete. Pastor Brito. A Mariana, a Duca. Querer. E a Leonora aqui com a gente, curtindo. Aqui no Pop Saudade. Um abraço. Cleitinho, a primeira dama. Amo em outra chope. Valeu. Noite de noite eu sonhei com você. Por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite e noite eu sonhei com você. Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver. Eu não Cristian Lajar. Bora, negona. Sim. Vamos lá! Papo do comércio! A gente considerado aqui no Papo Saudade, meu irmão. E aí? Você me disse. Já, tio pé. Coisas. Aguenta só mais 10 centavos aí. Lindas que eu jamais errei. Só do meio pra trás. Ah, ladrão! Me fez sentir. Nos seus abraços, o amor mais. Obrigado, meu parceiro Tio Pé, aqui é meu casal Xodó, aqui do Pop Saudade. Tamo junto! Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim. Sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Eu não pensei que você fosse assim sem me dizer adeus, deixando em mim essa saudade, matando assim os sonhos meus. Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando. Pecado Barão! E as angústias da terra querem. Deixa também o Bilu dar valor. Bora, Bilu! Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar. O ar puro das águas não deixa eu morrer. Bora, Bragança. A jangada sai do porto na esperança de voltar. Pelas ondas se abate no mar verde da saudade, tem vontade de ficar. Jangada que vai e volta, tem na vela dois sinais. De saída e de regresso pelo mar, onde o progresso já entrou tirando a paz. a gente passeando naquele mar azul e nossa jangada, é? Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Só céu e mar. Outro céu mais feliz procurando. E as angústias da terra querendo esquecer. Top! Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso. A gente vai reforçando o convite pra hoje, segunda-feira. Tem a volta do Pop Saudade aqui no Badudinho, na Terra Firme. Pra você viajar no Pop. Abre a vela, Jangadinho. 3D! E reveze o remador. Respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho de motor. Amanhã tem a ressaca do Ciro aqui. Abre a vela, Jangadinha, e reveze o remador. Respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho. Tu és a flor mais bela do meu jardim. Dança, pecado, barulho! Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Nadir, minha flor querida. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Pois da BR agora com a marca Zé Gordo de Marituba. Bora, Zé! E as melhores promoções com meu parceiro Zé Gordo, meu irmão. Bora, meu empresário, duvido. O sol, a luz, vou te serrar. Pelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar. Minha intenção, Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, tu és. Olha, meu parceiro Popó do Comércio. Amanhã tem mais um Pop Saudade aqui do Bar do Gilho. Vamos lá! Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar, Nadir, minha flor querida. Solta não, Deca! Aperta mais um pouquinho a madame! E vai dançando no pop! Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou só uma mulher. Tentar dizer que amo outro rapaz não me satisfaz. 3D! Lu das coleguinhas. Carreira solo hoje, Lu. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero. E o vício do zap zap. E aí? Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Alô, sem batata, não chega aí. Minha mão e vamos conversar. 3D. Tentar voltar. Vamos conversar. Pra tentar voltar. A banda tá aqui. Vai dançando com o Pretinho. Vai botando aqui no pop, vai dançando assim, assim. Segundo. Ô, TF! Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de

Hoje, segunda-feira, tem a volta do Pop Saudade aqui no Bar do Ginho, na Terra Firme. E poxa, o nosso convidado especial. Vamos lá! Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. E eu? Eu encontrei meu grande amor. William Cachorrão. Chover, o céu cai. Viaja, né, Bilô? E nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro de visões, te encontrarei. Ao vivo de qualidade é com Assis Produções.